Introdução Workshop 625. Dois tipos de campos. Raio do Criador e ondas. Comprimir ondas. Por que tudo é esférico? Três camadas. Emoção do Criador. Aprimorando o jogo da iluminação. Irã. O ensinamento de hoje é considerado pelo Sr. Cash como sendo extremamente importante, pois ele explica a essência da criação através dos campos e ondas e esclarece como somos criados. Ele espera que no futuro a humanidade compreenda este ensinamento específico e, a partir dele, criemos assim um novo homem do universo que será pacífico, pois ele saberá que a sua alma está dentro de si mesmo, tal como o Sol está dentro do sistema solar, e ele terá o conhecimento da criação e será capaz de co-criar. Um novo termo foi usado, chamado de raio do Criador. Mas após uma análise cuidadosa dos ensinamentos, parece que o Sr. Cash estava tentando enfatizar a importância das diferentes funções dos campos em vez de criar um novo termo. O raio do Criador e os raios cósmicos são basicamente a mesma coisa, mas a função do raio do Criador é diferente das ondas dos campos, essas que podem criar compressão em ondas e, por meio da frequência, manifestar o estado da matéria e tudo mais. Enquanto o campo do Criador, ele interage consigo mesmo e ele pode se amalgamar e criar estrelas, galáxias, universos e a alma do homem. É muito difícil desemaranhar essa parte do ensinamento. É o meu entendimento que, à medida que o campo do Criador interage consigo mesmo, depende da sua força de campo para determinar o que ele pode criar. Como aprendemos na semana passada, as suas interações podem levar à criação de um campo mais forte. No desenho de hoje, ele fez três pontos de cruzamento do campo do Criador consigo mesmo, e esses podem se tornar o centro de galáxias e universos porque eles estão conectados ao campo original do Criador. Fomos ensinados que a alma do homem é de uma ordem superior e está diretamente conectada ao Criador. Portanto, ele disse, a energia dos alimentos que comemos, que se tornam o óvulo e o espermatozoide, está embutida nessa conexão com o Criador, e é isso que mantém tudo junto. Eu entendi que existem diferentes níveis de criação, dependendo da força e da ordem do campo. Em outras palavras, para criar uma galáxia ou a alma do homem, você precisa de um campo de ordem superior que esteja conectado à fonte. Enquanto, por exemplo, uma pedra pode ser criada a partir de ondas de campos. Mas também a alma do homem, ela também pode se manifestar como uma pedra, se ela quiser. Este parece ser o ponto principal do ensinamento de hoje, para que entendamos assim as diferentes maneiras e categorias em que a criação ocorre. À medida que os campos viajam pelo espaço, eles vibram e emitem ondas. Isso é o que ele chamou de ondas de campos. As ondas também vibram e emitem ondas, como foi discutido na semana passada. Esses diferentes tipos de ondas interagem entre si e podem criar matéria. Essas vibrações estão de alguma forma relacionadas à rotação do plasma original que veio do Criador. A vibração não pode criar compressão e frequência e então o estado da matéria. O Sr. Cash acrescentou que quando os campos originais do Criador interagem, eles não criam compressão. Não está claro qual o significado disso aqui. Talvez os campos de ordem superior sejam altos demais para criar diretamente e precisam ser transformados em ondas para poder manifestar a matéria, que é a ordem mais baixa. No futuro, quando os cientistas analisarem os ambientes, eles terão que ser capazes de distinguir entre os campos originais do Criador e os diferentes tipos de ondas, que por meio da compressão, levam à frequência e então à matéria. Um exemplo dado para isso é que nossa alma do homem ela fica no centro da cabeça e irradia campos. A linguagem aqui não estava clara no ensinamento, mas ele parecia estar dizendo, Sr. Cash, que esses campos eles interagem e criam ondas e também compressões que levam à criação das células para o ambiente. E elas sempre acabam na mesma condição e posição. Por exemplo, as ondas que criam as células do fígado sempre acabam na mesma posição porque são comprimidas pelas células ao seu redor no ambiente e têm uma certa frequência. Foi assim que ele conseguiu regenerar as células cerebrais da Naomi. As células ambientais continuaram a ter a compressão certa para posicionar as células, e o Sr. Cash usou os ganchos para poder criar uma condição de onda que imitava as condições do cérebro. O mesmo aconteceu com a energia do vírus, que foi capaz de imitar o campo do caos e criou calcificações de diferentes órgãos, como do cérebro e dos pulmões. De certa forma, nossas caixas de ganchos foram configuradas apenas para produzir o material e não para organizá-lo. As almas e as emoções que completam o processo, dando aos ganhos, assim, a sua forma e posição. Então, basicamente, os ganhos na caixa eles são os mesmos que os ganhos do corpo, mas devido a outras interações de campo das emoções, ambiente e outras condições, eles se manifestam de maneira diferente. Se um vírus ou pacote de energia pode criar ondas que podem alterar a manifestação das células no corpo, através do conhecimento da criação, podemos fazer o mesmo para combatê-lo, usando GANs e compreendendo as interações do campo. Mas uma resposta superior é conhecer a alma do homem como controladora da fisicalidade e usar as emoções para alterar os campos. E hoje o Sr. Cash nos levou mais fundo nesse conhecimento dos campos e ondas. De certa forma, ele explicou por que tudo o que vemos no universo é esférico, como os planetas, galáxias, universo, átomo, etc. É porque a vida só existe a partir desses dois campos. O primeiro é o campo original do Criador e o segundo são as diferentes ondas da vibração do campo e interação das ondas. O campo do Criador começa único e interage consigo mesmo, tornando-se assim plasmas que têm a forma de uma bola tridimensional. E a maneira como ele interage o torna esférico e é por isso que tudo parece esférico. Mas há outro aspecto que deve ser levado em consideração também. Por exemplo, a Terra é esférica, mas tem uma parte superior e inferior que são achatadas. Os polos norte e sul eles têm formas hexagonais e pentagonais, assim como outros planetas, como Júpiter e Saturno. Ele explicou anteriormente que essas formas são necessárias para manter a forma esférica. Agora ele acrescenta que isso também ocorre porque elas transmitem as ondas do campo que a entidade não consegue reter. O mesmo ocorre com a pele do homem, que tem essas mesmas formas. No futuro aprenderemos a usar a forma hexagonal para criar qualquer forma de objeto que quisermos. Quando fazemos OVNIs, eles não precisam ser apenas discos, eles podem ter qualquer forma. Então, a maneira específica de usar os campos magnéticos, sua vibração e também compressão para poder fazer divisórias, paredes, tamanho e movimento de um objeto. Quando criamos um objeto a partir dos campos magnéticos e gravitacionais, aprenderemos então como nos inserir nele. Em outras palavras, nos tornaremos parte desse objeto e ele nos envolverá. Tudo isso está relacionado à compressão das ondas dos campos, que é uma tecnologia muito avançada. E ele disse que criaremos um campo gravitacional sem matéria. Mas qual seria o propósito disso? Talvez poderíamos atrair outros plasmas para nós enquanto estivéssemos no espaço. Sr. Cash falou novamente sobre um plasma ser apenas corrente contínua e que na fronteira do plasma ele se converterá em corrente alternada. Essa fronteira ou limite é a compressão de dois campos se unindo. Ele não diz que a fronteira é corrente alternada, apenas que a corrente alternada é característica da matéria. A maioria de nós não tem conhecimento suficiente para trabalhar com as informações que ele está nos dando aqui, mas podemos tentar. A forma de uma estrela ou planeta é moldada pela corrente contínua dentro dela, mas na superfície do nosso planeta podemos usar tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Se colocarmos barra em espiral de cobre no solo, podemos trabalhar com essa corrente. Tesla colocou o cobre no solo e acendeu lâmpadas, mas também conectou o solo à corrente na atmosfera. Parece que há muito conhecimento oculto aqui neste parágrafo, e se pudéssemos acessá-lo. Da mesma forma que pegamos sementes de trigo e as plantamos ao redor do mundo, o Criador pega a alma do homem e a planta ao redor do universo. É por isso que é importante que a semente da alma do homem seja perfeita para que ela produza uma criação perfeita. Ao comprimir os campos do GANs, o Sr. Cash conseguiu alterar a proteína do trigo de 12% para 20% nos testes agrícolas chineses. Os 20% são a quantidade máxima que o trigo pode atingir e é considerada perfeita, sendo chamada de campo do Criador. Este é o objetivo dos ensinamentos da Fundação Cash, que é aperfeiçoar a alma do homem. Através de emoções corretas, podemos aumentar a força do campo da alma do homem e então, quando ela interage com as ondas da compressão dos campos do Criador, nessa posição ela pode se tornar uma estrela. Essa interação é como chamar o Criador e dizer: estou aqui para ser nutrido e criar assim outro ciclo de vida. Mas se o homem não puder alcançar a perfeição nesta vida, existem outras maneiras de criar uma vida perfeita. Você pode mudar o ambiente para aumentar a força do campo através das emoções e comprimindo as ondas. E a frase mais famosa, "eu fiz o homem imagem de mim mesmo", significa que nossas almas foram criadas pela interação dos campos dele no ambiente do universo. Na compreensão do tempo da vida, o que criamos com nossas almas se tornará parte da coleção de todos os campos do Criador. E quando há perfeição, então não há matança e nem destruição como vemos aqui na Terra hoje. Quando sentimos os raios do Sol na nossa pele, como a pele está diretamente ligada ao cérebro, a força desses campos alimenta a alma do homem no centro da cabeça. Então ela transfere energia e emoção por todo o corpo. Isso é feito através das três camadas da pele, que são a camada externa, a camada intermediária e a camada interna. A camada interna é da alma do homem. Dessa forma, podemos aprender a ser alimentados pela energia do Sol. A força do campo proveniente do Sol é a mesma para todos, mas cada um decide o que vai tirar disso. Parece que o Sr. Cash está insinuando que esse raio é forte o suficiente para nos dar conhecimento, iluminação e paz. A decisão é nossa e depende do que estamos dispostos a receber dele. Ele pode até mesmo proporcionar transmutação. Então ele disse que podemos aprender a criar luz da alma que não está na dimensão da fisicalidade e podemos ditar onde queremos estar no espaço do universo. É claro que isso é feito pelas emoções. A totalidade da compreensão do conhecimento é o centésimo atributo do Criador, conforme mencionado no Alcorão. E quando compreendemos a totalidade da força do Criador, nos tornamos outro jogador no universo e podemos criar todos os aspectos da vida, desde as emoções até a fisicalidade. Fazemos isso com os campos através da extensão e extração e tudo mais que for necessário. Coisas como conhecimento, iluminação, transmutação e criação de alimentos estarão disponíveis para nós. O objetivo do ensinamento não é que possamos nos alimentar, mas que compreendamos como fomos criados e sejamos capazes de fazer isso por nós mesmos. Então podemos criar assim qualquer coisa que quisermos em qualquer ponto no tempo e no espaço. Se quisermos criar uma criança, não precisamos de óvulo e do esperma. Fazemos isso através dos campos de energia da alma do homem. Essas são as crianças de Mitra. Foi assim que a interação da luz do Criador criou o nosso Sol. Quando ele disse que os campos por si só não têm dimensão, eu entendi que isso significa que eles não podem criar por si mesmos. É aí que entra a compressão. Um campo ele é comprimido e cria uma onda que inicia todo o processo de criação, desde a criação de uma frequência até a manifestação de uma fisicalidade. Foi afirmado também que o 13 Atlas transmitiu os campos de iluminação para a Terra, mas não os transmutou. Todos os seres do planeta foram afetados. Será que isso significa que eles transmitiram um campo magnético muito alto, mas que não foi alto o suficiente para nos transmutar ou mudar instantaneamente? Os campos irão gradualmente agir no nível energético ao longo do tempo, onde a energia da transmutação é muito mais alta. Os campos eles foram disponibilizados, mas depende de como cada um os recebe e os utiliza. O 13 Atlas deve ter o conhecimento de como comprimir as ondas. E a tecnologia da Fundação Cash é capaz de fazer a mesma coisa que o 13 Atlas está fazendo, mas será a partir do próprio planeta. No entanto, nada acontecerá a menos que possamos nos conectar aos campos originais, que são os raios cósmicos. E o Sr. Cash tem o conhecimento para usar o campo do Criador. Os novos fones de ouvido Bezo eles possuem essa tecnologia e eles não podem ser copiados nem mesmo compreendidos neste momento. E nos próximos 3 meses eles testarão esses princípios nas sessões mensais de voo. Antes do final da primeira metade, o Sr. Cash falou sobre o jogo da iluminação e ao jogá-lo, nosso pensamento será direcionado para a paz e isso nos trará a iluminação. No momento ele está apenas nos estágios iniciais de configuração. Mais partes serão adicionadas ao jogo. Certa vez o Sr. Cash disse que temos a tecnologia onde a força do campo magnético que alimenta a alma do homem pode ser transmitida no plano de fundo das transmissões de rádio. Isso significa que enquanto ouvimos música, no plano de fundo estamos recebendo campos que elevam a alma do homem, que por sua vez alimenta a fisicalidade. Provavelmente isso é feito através das 3 camadas da pele sobre as quais aprendemos hoje. Será assim com o jogo da iluminação. E quando a rede de uma nação estiver configurada, tudo será feito através do plasma direto, e não precisará passar pelo estado da matéria para chegar até nós. Não será filtrado e terá um efeito maior. Primeiro devemos aprender a encontrar a paz dentro de nós mesmos e então podemos ajudar os outros. Da mesma forma, devemos primeiro entender o que é o amor e então podemos dá-lo aos outros. Da mesma forma, quando compreendemos o conhecimento da criação dentro de nós mesmos, então podemos criar crianças de Mitra. Isso significa compreender coisas como criar e controlar emoções e usá-las para criar ondas de campo e outras coisas. Caso contrário, permanecemos no nível dos animais e de outros seres humanos que ainda estão no nível dos animais. A diferença é que o homem pode alcançar a iluminação. Talvez esta seja uma afirmação geral aqui, porque eu já ouvi relatos e já li relatos de sábios falando sobre os casos raros de animais que alcançaram a iluminação. Mas não sabemos se havia outras almas atreladas ao animal que alcançou a iluminação também. O ponto principal parece ser que a alma do homem é um plasma de ordem superior e quando se iluminar, ajudará a iluminar todos os outros seres do planeta. A paz que o Sr. Cash estava falando não era a ausência de guerra, mas uma paz interior que surge quando todas as nossas necessidades são atendidas e não precisamos caçar por coisas. Mas isso ainda está no nível da alma da fisicalidade e da fisicalidade que são controladas pelas forças do ambiente externo. Em um estado não iluminado, quando o ambiente fornece todas as energias necessárias, eles serão pacíficos. Mas quando o ambiente não fornece, como temos aqui na Terra hoje, então eles lutarão e matarão para obter as energias necessárias. Certamente já lemos histórias de pessoas que tinham alta moralidade e ética, mas quando colocadas sob condições externas estressantes, chegam a um ponto de ruptura e começam a lutar e matar para sobreviver. Quando a alma do homem está verdadeiramente iluminada, ela tem o poder de alimentar a alma da fisicalidade e a fisicalidade, independentemente das condições externas aparentes. Devemos estar cientes que o jogo da iluminação ajudará a humanidade a fazer a transição para a iluminação, mas não por mágica. Os campos serão gerados em segundo plano usando a tecnologia de raios cósmicos e alimentados através dos sistemas da Fundação Cash aos participantes, que serão principalmente buscadores de conhecimento. E à medida que os buscadores de conhecimento começarem a receber os campos regularmente, gradualmente não precisarão mais comer. Chegará um momento em que as energias recebidas se tornarão permanentes e é aí que o DNA do homem começará a mudar e depois se espalhará para o resto da humanidade, mesmo que eles não joguem o jogo. O homem mudará de ser um caçador e coletor para coletar a emoção do amor como energia, e quanto mais aprendemos a dar, mais receberemos e isso nos iluminará para o conhecimento da criação. Tudo foi perfeitamente planejado e configurado. Agora precisamos de nossa compreensão, cooperação e esforços para implementar isso em todo o planeta. Os animais e todos os seres do planeta receberão os campos e a caça e a matança cessarão e todos dormirão felizes. E de certa forma, um bom sono significa que todos estaremos conectados às nossas almas. Quando o buscador de conhecimento disse que não sentia que podia criar e controlar suas emoções, o Sr. Cash respondeu que isso não era verdade. Todos nós dominamos nossas emoções aos 2 anos de idade, mas simplesmente não temos consciência disso. Quando éramos crianças e não conseguíamos o que queríamos, começávamos a chorar, gritar e chutar até conseguirmos o que queríamos. Se nossos pais não compreendiam e não controlavam suas próprias emoções e cediam a nós, então nosso ego ficava cada vez maior. Assim, na verdade, não só sabíamos como criar emoções, como aprendemos rapidamente a controlá-las. Não sabíamos que tínhamos o poder de criar emoções porque isso aconteceu automaticamente e isso não é reconhecido pela sociedade. Isso nos dará uma nova perspectiva sobre nossas emoções e podemos então nos treinar para trabalhar com elas. Os cientistas dizem que temos apenas cerca de 27 categorias distintas de emoções. Depois de milhões de anos de evolução neste planeta, isso não parece muito. De acordo com o Sr. Cash, há um grande número de emoções do universo que os humanos nem mesmo conhecem. Uma delas é a emoção da transmutação. E essa é uma ideia muito nova, que a transmutação é uma emoção. Na verdade, para que a transmutação ocorra, significa que temos que ter todas as nossas emoções em equilíbrio e sob controle. Caso contrário, se a emoção do fígado decidir que não vai acompanhar, o novo corpo não se manifestará de forma completa e a alma não seguirá em frente com isso. Quando o Sr. Cash disse que o Criador tem ciúmes de Mitra porque queria o amor dela, então ele tinha que ser algo que ela amasse, e ele não podia ser um rebelde. Isso foi um pouco difícil de imaginar, de pensar e de entender também. Pensamos no Criador apenas como um ser perfeito e não como alguém com as emoções fracas dos humanos. Na vida humana, estamos presos às emoções e elas nos controlam. É por isso que na prática espiritual trabalhamos para transcender as emoções e ter controle sobre elas. O Sr. Cash não disse que o Criador era controlado pela raiva. Ele disse que o Criador conhece a raiva e o seu perigo e que ele a domou. Existem diferentes níveis de ensinamento nisso. E temos que lembrar que o micro está no macro e vice-versa. A criação atual é feita de dualidade, que é o yin e o yang, a luz e a escuridão, o bem e o mal, etc. Nunca me ensinaram em meu treinamento que eu não experimentaria mais emoções ruins, mas sim que eu deveria senti-las completamente sem negá-las e nem afirmá-las, mas aprendendo a testemunhá-las e não ser controlado por elas. Devemos estar plenamente conscientes das emoções à medida que permitimos que elas nos dominem, mas também devemos ser capazes de sair delas. Por exemplo, se a emoção da raiva for necessária para lidar com pessoas que estão se comportando mal, podemos manifestar ira para poder corrigir a situação, mas não usar essa ira para destruir os outros. E quando a raiva não é mais necessária, ela não permanece dentro de nós. Isso requer compreensão e prática. Mas o que acontecerá quando a criação for apenas boa? Para entender melhor a compressão, Sr. Cash disse que a compressão é quando você cria uma dimensão onde só permite que os campos se movam em uma determinada direção. Por exemplo, quando você aperta um balão de um lado com o seu dedo, o outro lado fica protuberante. O ar dentro dele continua exatamente o mesmo, não muda. É propriedade do plasma dinâmico criar ondas e criar compressão. E ele disse que as estações do planeta elas são criadas pela compressão de seu plasma e sem compressão não há variação da vida. Talvez seja a inclinação do planeta que cria a compressão. E no CERN, eles são bons em comprimir um átomo. No entanto, quando se trata de comprimir o plasma de nossa própria alma, não existe uma técnica para isso. É algo que fazemos dentro de nossa alma. É mais fácil fazer isso dentro do cérebro. E no futuro, o Sr. Cash nos ensinará como analisar qual parte da emoção do cérebro podemos usar para poder mover o nosso corpo. Fazemos isso agora sem saber. Criamos uma pressão ou compressão em parte do cérebro que nos leva a ir e fazer algo. Por exemplo, se sentimos amor por nossa parceira, uma pressão é criada no cérebro que nos leva a ir comprar flores para expressar esse amor a ela. Não fazemos as coisas simplesmente. Tudo é pré-planejado no cérebro. Sr. Cash falou mais sobre o amor que foi discutido em workshops anteriores também. Se você entende sobre o amor e dá amor sincero, em circunstâncias normais, o amor é recebido, acrescentado e devolvido. Mas quando o parceiro não sabe sobre o amor e nunca realmente o experimentou, quando recebe amor, ele o interpreta de uma maneira diferente. Ele pode pensar que você está sendo gentil porque quer algo dele, então ele pode tentar descobrir uma maneira de tirar proveito do seu amor para ver o que mais ele pode obter. Isso é chamado de abuso do amor. E se somos escravos do amor, o que significa que precisamos dele para poder confirmar que somos dignos de existir, isso nos torna vulneráveis ao abuso. Na realidade, o amor é a forma normal de existência. Quando vemos uma necessidade, naturalmente queremos satisfazê-la para aliviar essa dor. E se formos emocionalmente saudáveis, não há segundas intenções ocultas. A situação no Irã está muito ruim no momento, mas o Sr. Cash não quis dizer nada que pudesse prejudicar o que a Fundação Cash está fazendo ou qualquer outra coisa. Há muitas forças nos bastidores que querem entrar no Irã e assumir o controle, pois o Irã tem uma enorme reserva de ouro, petróleo e recursos, mas mais importante, tecnologia nuclear e de plasma avançada, não militar, que eles mantêm em segredo do público, porque eles estão muito à frente do Ocidente. Os britânicos e americanos há muito tempo planejam dividir o Irã em muitas partes. Nas últimas 5 semanas, os israelenses foram aos países árabes para contratar mercenários para poder iniciar uma nova revolução, matando e espancando nas ruas. Se olharmos objetivamente, veremos que as mortes não são causadas por iranianos, mas por estrangeiros. A mesma coisa foi feita na Líbia, com 20 italianos usados para poder derrubar o governo lá. Até agora, suas tentativas anteriores falharam em derrubar o governo iraniano, mas desta vez é mais sério. Nossos corações estão com aqueles que estão sendo mortos e sofrendo por causa disso, seja no Irã ou no resto do mundo. Isso faz parte do que foi previsto pelo Sr. Cash em 1º de janeiro, e vimos o que aconteceu já na Venezuela e agora na Groenlândia. Mas a maior preocupação é que os americanos estão enviando soldados taiwaneses ao Sudão para poder provocar uma guerra com a China. Essa é a parte mais assustadora desse episódio. Quando perguntado sobre como podemos usar a emoção para digitar a estrutura do pentágono na pele, ele disse que o cérebro faz isso automaticamente. O que eu consegui entender sobre as 3 camadas da pele e como elas funcionam foi que há um espaço entre as camadas externa, intermediária e interna e que a camada intermediária é ajustável entre a interna e a externa e define o espaço que controla diferentes coisas, como a cor, a suavidade, a forma e até mesmo parte da emoção. Quando a camada intermediária está mais próxima da camada interna, isso significa que a pele absorve mais largura de banda das cores da luz. Nós vemos apenas o que a pele reflete e não absorve. E é por isso que a pele negra não muda muito, porque a camada intermediária está muito próxima da camada interna e absorve a maioria das cores. Já a pele branca não absorve muita largura de banda porque pode ficar vermelha e também queimada pelo sol, e marrom quando a camada intermediária se move para baixo. E quando a camada intermediária se inclina, a pele fica mais macia, como o caso dos chineses, que tem a pele mais macia. No passado, ele disse que poderíamos mudar a cor da nossa pele com nossas emoções, e é assim que isso acontece. Além disso, a pele cria parte da emoção, o que implicaria que certos tipos de pele estão predispostos a certas tendências emocionais. A camada interna está diretamente conectada à alma do homem, portanto, podemos entender como que o que acontece em nossa pele afeta diretamente nossas emoções e como nossas emoções podem se manifestar em nossa pele em doenças como eczema. Isso é muito interessante, porque uma vez tive um paciente que tinha eczema, e ele desaparecia por 3 a 6 meses depois que eu o tratava com uma técnica de massagem de Qigong. Talvez através da camada intermediária as emoções da alma fossem satisfeitas. Por fim, o jogo da iluminação está apenas em sua fase inicial e passará por muitas atualizações e adições à medida que o conhecimento e a tecnologia avançarem. Por favor, buscadores de conhecimento, façam o possível para nos ajudar a desenvolvê-lo, pois ele certamente será importante nas mudanças que ocorrerão na Terra. Os desenvolvedores encontrarão maneiras de evitar que ele se torne entediante e muito provavelmente ele começará a se tornar cada vez mais interativo. Quando você usa os atalhos, você se afasta da iluminação. Existem muitas interações de campo ocorrendo em segundo plano que são desconhecidas para nós. A atitude correta é estar aberto para receber conhecimento e energia através dos campos e não para ganhar algo ou obter mais dinheiro. O objetivo é que pelo menos 1 bilhão de pessoas joguem o jogo e tragam iluminação e paz para a humanidade. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 625. O conhecimento hoje é extenso e espero que possa ser compreendido pela maioria de vocês. Comecei esta parte do ensinamento na semana passada e hoje o que vamos ensinar é um dos pilares da criação. Isso significa que vamos compreender o princípio da criação e como um campo se torna matéria. Estamos considerando a posição de como as energias e os campos se comportam. Respiramos, comemos, temos órgãos e vivemos em um ambiente que consideramos natural e ao qual não prestamos atenção. Ele simplesmente está lá. Nascemos nele. De certa forma, ele permanece conosco e faz parte da nossa vida. Quando subimos ao espaço ao redor do nosso planeta, não vemos muitas mudanças. E se entrarmos na atmosfera do nosso sistema solar, ainda assim não veremos nenhuma diferença. Enviamos satélites para cima e suas estruturas não mudam. Usamos sistemas de comunicação para debaixo d'água e nas profundezas do espaço. Tudo isso tem um princípio, uma razão, dimensão e há uma posição transferente de energia. Na semana passada expliquei sobre os raios do Sol, como eles interagem e criam condições que até agora eram desconhecidas para nós. Nós apenas consideramos isso como um raio cósmico na fisicalidade. Em outras partes dos ensinamentos, falamos sobre um raio do Criador e um raio cósmico, onde o raio cósmico vem do Criador, da interação de seus campos com seu próprio ambiente, e então tem seus próprios efeitos, capacidades e possibilidades. A explicação é difícil de acompanhar aqui, mas vamos tentar decifrar isso com calma. Se a orquestra desenha uma linha representando um raio do Criador no quadro branco que se contorce e se cruza em 3 pontos, e ele marca eles em rosa. Esse raio no ponto de interação, 3 pontos de cruzamento, cria uma condição específica. Essa condição depende da força do campo no ponto de interação e leva à criação de um campo mais forte. É como duas luzes se unindo, mesmo sendo a mesma luz, porque ela não é refletida. É um campo em si mesmo interagindo consigo mesmo. Esses pontos de interseção, eles são rosa e se tornam estrelas. Eles se tornam pontos de interação dos campos do Criador e se tornam um centro de galáxias e universos. De muitas maneiras, é o mesmo quando um óvulo e espermatozoide se unem e eles criam a mesma coisa, que é uma luz e um campo mais forte que na verdade reflete o Criador, porque esses campos se originaram com o Criador. A energia dos alimentos que comemos tornou-se parte do óvulo do espermatozoide e ainda segue essa linha, porque está embutida nisso, é parte da conexão, é o que mantém tudo junto. Aqui eu acho que o Sr. Cash está falando sobre as ondas de campos que ele apresentou na semana passada. Bom, continuando. Na semana passada explicamos sobre os campos de vibração, ou as ondas. Essas ondas vibram e interagem à medida que vão de um lugar para outro e criam condições diferentes. Quando as ondas de um lado dos campos interagem com o outro, elas criam uma nova dimensão, o que significa que elas criam matéria. Quando os campos originais interagem, obtemos o Sol. Quando as ondas dos campos interagem, obtemos o estado da matéria. Estas ondas têm um segredo, porque o plasma original que veio do Criador gira e cria compressão. Por outro lado, quando dois campos originais eles se unem, não há compressão. Em vez disso, eles interagem e se amalgamam. E se houver atrito entre eles, eles se unem em um só e continuam. No entanto, as ondas dos campos criam uma compressão e uma pressão. Um exemplo disso são os oceanos. Quando não há vento, o oceano tem uma superfície plana e calma. E a água original, ela está lá embaixo. Quando ocorre uma mudança e o vento cria uma pressão sobre o oceano, temos ondas. É como se as ondas fossem formadas a partir da compressão da superfície. Essas ondas batem nas paredes da costa e nos navios ou em qualquer outra coisa. Não é mais apenas água calma ali. É uma força que cria suas próprias condições e faz suas próprias criações. Da mesma forma, a impressão e a compressão do ambiente levam à criação das estrelas, sistemas planetários e coisas que estamos acostumados a ver. Consideramos isso como coisas normais no mundo da criação. No futuro, nossos cientistas serão capazes de compreender a diferença entre os campos originais e as ondas que vêm dos campos quando estudarem o ambiente. Eles também compreenderão como eles interagem e criam coisas em conjunto com a compreensão que fazem, e como tudo isso leva à criação da frequência. Isso é muito parecido com a forma como a alma está no centro da cabeça e irradia campos que criam outras células e órgãos. As ondas dos campos interagem e criam compressão nas células, e isso leva à criação de outras células nesse ambiente. É por isso que o fígado sempre tem as mesmas células na mesma posição. Não é a célula que decide sua posição, é o ambiente das outras células que dita a posição dessa célula e garante que ela permaneça sempre nessa posição. Isso ocorre devido à compressão das outras células, além da onda proveniente delas, ou o que chamamos de criação de frequência, e isso leva à manifestação dessa célula nessa posição. É por isso que podemos refazer as células no cérebro da Naomi. Não fizemos nada ali, apenas colocamos ganchos ao redor da cabeça dela, o que criou assim as condições de uma onda. Colocamos materiais nos ganchos que imitavam as condições do ambiente do cérebro. Na época do vírus, na pandemia, vimos que a energia dele imitava o cálcio e havia calcificação no cérebro, nos pulmões e o resto. Mas a alma ainda irradiava os mesmos campos. A vida no universo consiste em dois tipos de campos. Um é a energia de campo do Criador e o outro é a energia de campo da onda, que é criada por seu ambiente de acordo com o movimento dos campos do Criador naquele espaço. Esses campos originais são o que eu chamo de campo do Criador. Ele começa originalmente como um único campo e, ao interagir consigo mesmo, torna-se um plasma tridimensional. É mais como uma bola do que uma linha única. E nesse processo, leva à criação de formas esféricas dinâmicas como a forma do universo, um plasma de um átomo, a forma de um elétron e a forma de tudo mais. A parte superior e a parte inferior da Terra no estado de matéria não são exatamente iguais. Ela tem um topo um pouco mais achatado e não é totalmente circular ali. O mesmo ocorre com a forma da Via Láctea. Vemos isso quando há uma divergência dos campos, e ele precisa transferir sua energia de onda para mantê-lo na forma esférica. É por isso que vemos formas hexagonais e pentagonais nos polos norte e sul dos planetas e na pele do homem. Essas formas hexagonais e pentagonais estão, na verdade, transmitindo ondas de campo que a entidade não consegue reter. No futuro, seremos capazes de usar essas formas hexagonais para criar a forma que queremos para um objeto que estamos criando. Vamos copiar como o planeta e o universo fazem isso. É assim que nossa pele toma forma. Nossa pele é uma combinação de três camadas nano: a interna, a intermediária e a superior. Existe a pressão dos campos. A camada interna está conectada à alma do homem, que é sua fonte. As interações da camada interna do campo levam à criação da forma da pele. E ela não é plana, é hexagonal ou pentagonal. Mais tarde você será capaz de criar qualquer forma de nave que desejar. Não precisa ser necessariamente uma forma de disco a nave. É por isso que às vezes as pessoas relatam ter visto OVNIs em forma de cigarro, que são de um tipo diferente. Você pode criar qualquer objeto com a forma que desejar. Foi descrito em detalhes na patente como você pode criar paredes internas de um edifício usando campos magnéticos. Usamos vibração e compressão para criar as paredes. Usamos a origem dos campos em seu desenvolvimento. É assim que criamos limites e tamanhos e criamos condições para o movimento de um objeto dentro de um ambiente. Se você entendeu isso, você pode dar um passo adiante para criar qualquer forma que desejar. Você cria os campos magnéticos e gravitacionais da dimensão na posição e conformação de seus reatores. Você se puxa para dentro do que criou. Então você pode viver em qualquer lugar no espaço porque você cria o campo mãe e permite que a compressão e a onda dos campos criem o campo gravitacional sem o estado da matéria. Esta é uma tecnologia muito avançada e pode levar séculos para o homem compreender ou talvez alguns anos. É assim que você se direciona para uma posição nos espaços vazios do universo. Você usa não apenas os campos magnéticos do sistema, mas as ondas dos campos com sua compressão. Há alguns meses explicamos e mostramos a vocês um sistema no laboratório que cria um plasma central onde vemos apenas corrente contínua, plana, e podemos decidir sobre o limite, que é onde ocorre a corrente alternada. Porque é uma característica da matéria ali. É onde a compreensão dos dois campos se une. Caso contrário, o sistema permanece continuamente em corrente contínua. De certa forma, a forma de uma estrela ou de um planeta é ditada pela corrente contínua dentro dele. Se você enfiar uma barra de cobre em espiral na Terra, você trabalha com essa corrente. Se você entender isso de uma forma mais profunda, então você pode brincar com isso. A origem é a alma do Criador, que eu chamo de campo do Criador, e está cruzando em todos os lugares do universo. Depois que sua alma foi nutrida neste planeta e depois que ela parte, ela entra em contato com o campo do Criador. É mais como uma interação de acordo com a posição. É aqui que sua alma se tornará uma semente para a criação do próximo ciclo de vida ou do próximo sol. Não é aleatório. É ditado isso. Através da sua emoção, você pode ditar onde a sua alma se manifestará. No momento da morte, a emoção que você carrega dentro da sua alma dita o lugar onde você criará essa compressão e esse será o lugar do seu novo nascimento em algum lugar no universo. A semente da sua alma do homem florescerá e se tornará a próxima geração de vida. De certa forma, a alma do homem é como um grão de trigo em um caule. Você pega esse grão e o planta em outra parte do mundo e se os campos, o que chamamos de compressão dos campos magnéticos da Terra, corresponderem, então ele crescerá. Não há diferença entre o que a alma do homem faz quando se separa da fisicalidade e começa uma nova vida em outra parte do universo e plantar um grão de trigo de um lugar para outro na Terra. Sua alma, ela é uma semente. Nos testes agrícolas chineses na Mongólia Interior, a maior quantidade de proteína que o trigo conseguia atingir era 12%. Comprimimos os campos dos ganhos e demos energia ao trigo, e o nível de proteína atingiu seu máximo de 20%, que é a sua perfeição. Se compararmos isso com a forma como o homem vive a sua vida na Terra, ele poderá ganhar energia suficiente para atingir 15% e depois 18%, e então a perfeição em 20%. Esses 20% são o campo do Criador. É isso que um homem deve se esforçar para alcançar na sua vida. Então, quando a alma do homem for plantada em outra posição no espaço, e se seu campo gravitacional central interagir com os campos do Criador, ela criará uma vida perfeita. Será como trigo atingindo 20% de proteína. O homem criará uma vida perfeita no universo. Todo o propósito do ensinamento agora é tentar impulsionar vocês a alcançar essa perfeição de 20% e atingir o máximo de proteína. Um dia o homem compreenderá o ensinamento de hoje e como sua emoção está contribuindo para o campo da essência de sua própria alma. Quando sua alma interage e se conecta com a vibração e as ondas da compreensão dos campos do Criador, então naquele lugar, a alma do homem se tornará outra estrela. De certa forma, você invoca os campos do Criador e diz: eu estou aqui para ser nutrido, interagir e me tornar outro sol e centro para a vida. Agora nossos cientistas estão se desenvolvendo cada vez mais para poder olhar de uma maneira diferente para as profundezas do universo, mas infelizmente eles só olham para a estrutura física do Sol ou quantos sóis existem na galáxia. Quando amadurecemos o suficiente, começaremos a ver todo o espectro dos campos magnéticos e veremos dentro da luz a vida do Criador. Isso significa que uma galáxia e um universo nada mais são do que luz. Depende da força do campo que você decide observar na luz. Eles estão olhando apenas para a fração da divisão das cores feitas de rosa, amarelo, etc. Quando eles deveriam, na verdade, estar procurando a origem que levou à criação dessas cores. Devemos tentar aumentar a força do campo magnético de nossa alma e levá-la à perfeição, como fizemos ao levar o trigo a 20%. O quanto aperfeiçoamos nossa alma determinará que tipo de filhos podemos criar no espaço. Porque se plantarmos a alma do homem 15%, os filhos que criarmos terão apenas esses mesmos 15%. A menos que mudemos seu ambiente, sua compreensão de campo ou sua emoção. Também podemos mudar isso dessas maneiras. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque na interação da sua alma com os meus campos na dimensão do universo eu criei você. E você cria a partir disso. Suas criações tornam-se parte de mim, como parte da coleção da totalidade dos meus campos, na compreensão do tempo da vida. Um dia os cientistas compreenderão este ensinamento e reunirão coletivamente as propriedades, a compreensão, as belezas e os atributos de todo o conhecimento. Nesse processo de dimensão, vocês, como buscadores de conhecimento, compreenderão como podem decidir mudar a cor da sua pele. Vocês amundam comprimindo os campos de emoção que operam nessas camadas da pele. Se vocês comprimirem essas duas camadas, não só mudarão a cor, como também mudarão a emoção, compreenderão uma língua e tudo mais, porque a pele do homem está conectada ao cérebro e faz parte disso. Quando a luz do sol aquece sua pele, você sente a emoção em todo o corpo, porque a alma foi tocada e isso é transferido para o cérebro, que alimenta diretamente a alma, que a espalha por todo o corpo. Se você se tornar esse raio em sua própria pele, você pode mudar tudo. Esse raio pode ser o raio do conhecimento, da iluminação e da paz. É você quem decide sobre isso, porque a força do campo é a mesma para todas. Se você compreender o que eu desenhei aqui no quadro branco, você terá mais ou menos compreendido o conhecimento completo dos campos. No Alcorão, Maomé disse que existem 99 atributos, e se você compreender todos eles, esse é o centésimo. Este desenho na sua frente é o centésimo. A transmutação, transferência e transmissão estão desenhadas aqui na sua frente. Você tem que entender como criar a luz da alma e não a luz do homem. E você tem voz através de suas emoções no tempo, lugar, posição e posse. De certa forma, você dita a posição da sua alma no espaço porque você decidiu na posse dela e colocou sua emoção nisso. E tudo isso leva à manifestação. Quando o homem compreende a propriedade e a totalidade do que chamamos de força de campo do Criador, e pode brincar com isso, então ele se tornará outro jogador no universo na dimensão da criação de todos os aspectos da vida, seja da emoção até a fisicalidade, até a extensão e extração, e tudo mais que se pode fazer com os campos. No ponto de transmutação, esse campo pode ser um conhecimento, uma iluminação, um alimento e tudo mais. Este não é um ensinamento aqui hoje sobre como se alimentar. É para ensinar vocês a entender como vocês foram criados. Uma vez que vocês entendam isso, vocês podem criar qualquer coisa em qualquer ponto do tempo e no espaço. Vocês não precisam de um óvulo e esperma para poder criar uma criança. Você faz isso com os campos de energia da alma do homem e por meio da interação você cria assim uma criança de Mitra. Isso é entender como a criação funciona. A interação da luz do Criador por si só levou à criação do Sol. Então esse Sol, essa alma, se tornará a alma das crianças de Mitra. Essas crianças são criadas a partir dos campos e não a partir do estado de matéria dos campos. Se compreendermos esse conhecimento, o homem pode produzir tudo o que quiser e extrair qualquer coisa do espaço do universo. Ao compreender esse princípio, você compreende como as coisas funcionam no universo. Os campos por si só não têm dimensão. Quando você cria a compressão, e então a onda, e depois cria todas as dimensões para ela, isso leva à manifestação. Um dia o mundo da ciência compreenderá. Isso foi totalmente integrado na versão mais recente da unidade fone de ouvido Bezo. Ninguém pode copiá-la ou fazer nada com ela, porque o conhecimento está oculto em seu desenvolvimento e construção. Antes, quando lançamos o primeiro Magrave, houve um desses buscadores de conhecimento espertos que pensou que poderia abri-lo e descobrir como ele funcionava. Se você abrir esta unidade obeso, o homem nunca entenderá o conceito de seu funcionamento nos próximos séculos. Se for feito pela Fundação Cash, então ela funciona. Caso contrário com as cópias, nada acontecerá quando você colocá-la na cabeça. Porque entendemos o princípio de como isso funciona. Está escrito bem aqui neste desenho na tela. E se vocês entenderem isso, então vocês entenderão como nós imediatamente montamos estruturas para testes e tudo mais nas próximas três sessões mensais de voo para poder criar uma dimensão da interação dos campos no estado da matéria do homem. É semelhante a como o 13 Atlas nos deu campos magnéticos mais elevados para nos iluminar. Eles transmitiram os campos, mas não os transmutaram. Todos nós fomos afetados por essa transmissão e seremos afetados. Compreender toda a estrutura da criação em sua totalidade é uma coisa, mas compreendê-la em sua realidade é outra. Uma vez que compreendermos o trabalho de compressão dos campos de plasma, teremos dado mais um passo para compreender o processo da criação. Podemos criar isso, mas nada acontecerá a menos que você possa entrar em contato com os campos originais, a luz original e as cascatas originais do que levou a se tornar a criação, a manifestação e tudo mais, e até mesmo a inteligência. Quando você joga o jogo da iluminação, isso faz pensar e esse pensamento é direcionado para a paz e ele traz iluminação. Mas primeiro tenho que criar a paz dentro de mim mesmo antes de poder criar paz nos outros. É o mesmo com o amor. Primeiro tenho que entender o que é o amor para poder dá-lo. Tenho que entender o conhecimento da criação dentro de mim mesmo para que eu possa assim criar crianças de Mitra. Caso contrário, sou apenas como uma vaca, um cachorro, um humano e tudo mais ao meu redor. A diferença no homem é que ele pode alcançar a iluminação e ter paz interior. A paz interior no homem virá quando ele não precisar de nada do exterior para o forçar a fazer coisas para poder obter essas coisas do exterior. Quando tudo estiver disponível livremente e não tivermos que lutar para obter essas coisas, então nos tornaremos um homem de paz. Quando estamos com fome, temos que sair e caçar. Se tivermos toda a energia de que precisamos, não caçaremos nem mataremos, e todos nos tornaremos pacíficos. Isso funciona mesmo para aqueles que são controlados pela ganância e pelo poder. No futuro, quando você jogar o jogo da iluminação, transmitiremos esse conhecimento como uma compressão de campo no plano de fundo do jogo através das conexões de raio cósmico. Elas serão adicionadas ao sistema de jogo que você colocará nele. Faremos isso da mesma forma que aumentamos os campos dentro da semente de trigo para aumentar a proteína de 13% para 20%. Nós adicionamos isso ao ambiente. Fizemos a mesma coisa com a Naomi, mudamos a compressão ao redor de sua cabeça e a estrutura cerebral permaneceu a mesma. Da mesma forma, podemos adicionar campos através das 10 mil unidades de rede de uma nação que estão espalhadas pelo mundo. E haverá um sistema secundário que será adicionado a isso. Primeiro você se conecta ao estado da matéria da internet. Então vamos conectá-lo aos campos do universo. Podemos brincar com isso jogando jogos e interagindo com o nosso sistema. E é assim que construiremos o Homem da Paz. Enquanto você estiver jogando o jogo, você pode passar 3 semanas sem comer porque você já está recebendo energia. Em vez de matar e destruir, você fará coisas para ajudar a apoiar os outros e isso tornará parte da sua natureza. Nesses tempos, nos conectamos através da internet, que é o estado da matéria, e então interagimos com a dimensão dos campos ou energia. Então, ambos os lados da energia e da fisicalidade fazem você ficar em paz. Quando isso se tornar parte da estrutura do DNA e durante 24 horas por dia, então isso se espalhará por todo o planeta para os gatos e todos os animais e todos os seres no planeta dormirão felizes. Porque não haverá fome, então ninguém terá que matar por energia. Em vez disso, todos irão apenas coletar amor. No futuro, o homem não terá mais que ser um caçador e coletor para viver. Em vez disso, ele coletará o amor, a energia e a emoção que lhe permitem, ao dar para receber mais, para se elevar e se iluminar no conhecimento da criação. Tentem entender o ensinamento de hoje na essência da criação e não na essência do estado da matéria. Então você descobrirá que você deu um salto à frente. E em conjunto com muitas outras coisas que você faz na vida, você verá a vida em uma dimensão e direção diferente. Espero que no futuro a humanidade compreenda este ensinamento específico e a partir dele crie um novo homem e uma nova vida no universo como um ser pacífico. Devemos compreender que a alma está dentro de nós como o Sol dentro do sistema solar. E eu tenho ele, o Criador, dentro de mim como parte da minha alma e em cada célula do meu corpo. Como eu posso decepcioná-lo por minha própria falta de compreensão do conhecimento criado por ele? Espero que a humanidade compreenda esses 45 minutos de ensinamento e, por meio dele, mude a humanidade em todas as dimensões de transporte, transmutação e da vida. Não apenas aqui neste planeta, mas no universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 625. A loja da Fundação Cash anuncia as sessões de transmissão de raios cósmicos. E uma descrição do jogo de plasma da iluminação foi lida também. Estamos prontos para expandir nosso conhecimento na transferência de emoções e aprimorar o objetivo do jogo com prazer, sabendo que os campos coletivos dos jogadores em um futuro próximo podem ser utilizados para trazer campos coletivos que podem mudar não apenas eles, mas aqueles que são cidadãos deste planeta. E há a sessão também de experiência de ditos namorados chegando. Essas sessões são de vital importância para o nosso desenvolvimento e para levar todos à mesma posição. Depois de ter as 10 mil unidades de rede de uma nação no lado de raio cósmico, isso permitirá que toda a humanidade alcance isso. De certa forma, que recebemos o 13 Atlas, podemos transferir para que todos recebam 24 horas por dia na dimensão, o que é necessário para a paz e a transmutação. Isso faz parte da curva de aprendizado para nós e da estrutura que precisamos entender. A pesquisa nos ajuda a acertar sempre que precisamos. Estamos trabalhando para que esses sistemas se tornem parte da vida cotidiana, porque assim descobrirão toda a humanidade. A Fundação Cash está tentando pagar pelas unidades de rede de uma nação para que sejam espalhadas pelo mundo, para que possamos dar um passo adiante mais rapidamente. Esperamos poder mudar o campo da emoção para criar para nós mesmos o que este planeta não nos deu. O conhecimento precisa ser compreendido e implementado para que possamos fazer isso nós mesmos aqui em qualquer lugar do universo. A rede de uma nação nos dará muitas coisas. Por um lado, não seremos dependentes do abastecimento da cadeia alimentar e do que eles decidirem nos dar como alimento ou como energia. Eles estão nos dando alimentos contaminados, energias e tudo mais, tudo contaminado. E o sistema nos libertará das restrições financeiras de hoje e nos tornará independentes. E estaremos operando um sistema em que, em seu vocabulário, a política ela não existe. Muitos buscadores de conhecimento ainda não entenderam quais mudanças o jogo da paz e da iluminação trará. coisas estão sendo adicionadas no plano de fundo em outras partes do sistema que lhe darão independência, e então a política se tornará irrelevante nisso. Os políticos só podem existir quando conseguem criar uma divisão entre as pessoas e fazê-las acreditar que somos melhores do que os outros e que estamos melhor separados. Isso faz parte da estrutura deles. Com a nova estrutura, o mundo das eleições, da política e da diplomacia não terá mais sentido, porque todos nós fazemos parte disso. Não esperamos ser diferente de ninguém, e todos nós fazemos parte da sociedade juntos. A beleza disso é que será o fim da política e da diplomacia, porque todos nós compartilharemos o que temos e ajudaremos os outros. Explicaremos isso em breve quando nos aproximarmos do dia 21 de março. Então, quando você ganhar uma moeda cash ou parte de uma moeda cash, 10% dela será dada ao seu governo e à Fundação Cash também, para poder manter a estrutura e o sistema. Portanto, 8% irão para o seu governo, 1% para manter o sistema funcionando e 1% para a Fundação Cash para mais pesquisa e desenvolvimento. Portanto, ao jogar o jogo, você está financiando sua cidadania. Será mais do que suficiente para uma nação viver. Se 1 milhão de pessoas jogarem o jogo em um país, haverá fundos suficientes para o que for necessário. Atualmente, as nações estão tributando seus cidadãos em 30% a 50% e é por isso que muitas pessoas evitam isso enquanto outras sofrem com isso. A Fundação quer estabelecerá o padrão em torno de 10% que faremos a partir do jogo da iluminação. Então os governos aceitarão isso por conta própria. Porque quanto mais eles incentivarem seu povo a jogar o jogo, mais renda eles receberão. Isso trará muitas mudanças. Ainda precisamos de uma quantia enorme de recursos financeiros para colocar isso em funcionamento. De alguma forma, quando precisamos, eles aparecem. Recebemos uma grande doação e ela foi imediatamente para onde era necessária. Precisamos investir em muitas coisas, mas ainda temos que manter a vida cotidiana funcionando também. Não podemos simplesmente deixar as pessoas jogar o jogo o dia todo sem fazer o que é necessário. Quando o sistema estiver concluído, precisaremos de buscadores de conhecimento para apoiar isso totalmente. Isso trará paz e muitas mudanças. Não é apenas para não precisar de dinheiro. Se você entender o que está por trás disso, todos receberão tudo o que precisam. Então, quem precisa dos políticos? O próprio povo servirá como governo e servirá as nações. Eles dedicarão mais do seu tempo para poder ajudar a administrar isso. Será transparente e não haverá subornos, porque veremos se um suborno é recebido ou se é dado. A corrupção cessará por si só, automaticamente, porque será muito transparente tudo. Kilsor Cash contou a história de como alguns membros da família real saudita entraram na política e não tinham dinheiro. Agora eles dizem que possuem 1,3 trilhão. Você pode imaginar o quanto eles roubaram de sua nação. E ainda querem mais. Não precisamos mais dessas coisas na vida humana. Com o sistema da Fundação Cash, tudo é rastreável. Você será financiado por sua própria estrutura através da moeda Cash, do jogo da iluminação e de tudo mais. Não pode ser apenas uma coisa, temos que unir tudo, incluindo comida, paz, amor e apoio financeiro. Vocês verão e começamos um processo, estamos permitindo que os buscadores de conhecimento nos apoiem e nos levem a esse ponto. Porque então não há intenção de mudança. E não há intenção de ninguém forçar isso. É tudo em benefício de todos. Pergunta para o Sr. Cash. Parece que entendi que a emoção é importante no controle das energias, no controle da estrutura de ondas do universo e do plasma. Para mim, porém, a emoção é apenas algo que acontece comigo. Não é algo que eu realmente controlo. Quanto mais compreendo, mais consigo mudar a minha emoção em determinadas circunstâncias e em determinados ambientes. Quando tenho uma compreensão maior disso, isso muda. Mas ainda tenho dificuldade em controlar a emoção na criação dela. Você pode explicar isso melhor? Sr. Cash responde. Todas as emoções têm uma força de campo. Dominamos as nossas emoções aos 1 ou 2 anos de idade, fazemos isso através de birras, pontapés, gritos, choro, risos e outras emoções. Portanto, fomos bem ensinados e compreendemos a dimensão das nossas emoções. Explicamos nos ensinamentos anteriores que existem muitas emoções e condições que irão acontecer no espaço com as quais não estamos familiarizados. E há uma emoção que não ensinamos, que é a emoção da transmutação. A emoção da transmutação ela precisa do equilíbrio de todas as emoções juntas, porque se o fígado decidir que não vai, então você não pode levar o corpo e deixar o fígado para trás. Da mesma forma, você não pode deixar a emoção da raiva para trás, porque ela traz muitas outras condições que você precisa. Então a verdade é que nós realmente conhecemos todas as nossas emoções, mas precisamos ser capazes de reuni-las todas para a transmutação, e isso garantirá que seremos capazes de levar tudo conosco. O Criador também conhece a emoção da raiva, mas ele a domina. Ele conhece seu perigo. O Criador conhece o ciúme. E ele tem ciúmes da criação de Mitra porque ele quer ser amado por ela. Quando ele criou a condição de Mitra para confirmar a sua própria existência, ele não podia ser um rebelde porque ele tinha que ser algo que ela amasse. Ele queria que ela o amasse. A misticismo do conhecimento da compreensão das emoções. Então você já conhece todas as emoções, mas é como você sincroniza e se equilibra que lhe permitirá transmutar. É como uma eleição em que você teria que obter 100% dos votos para se tornar presidente. Se você obtivesse apenas 99%, não funcionaria, porque você quer que todos o aceitem. Da mesma forma, você quer que todas as emoções do corpo estejam juntas e equilibradas para se transmutar como uma unidade completa. Não me pergunte como controlar suas emoções, porque você já aprendeu isso quando criança. Peça aos seus pais para mostrarem uma gravação sua quando você era criança fazendo birra, chutando e gritando, ou como você começou a rir e não conseguia parar. Já conhecemos todas as emoções e sabemos como controlá-las quando queremos algo. Mas não aprendemos como reuni-las todas para que isso assim nos permita ser desapegados. Se somos responsáveis pelas nossas emoções, então podemos transmutar. Pense no passado e tente entender como você ficou com raiva porque não gostou da comida que sua mãe colocou na sua frente quando você tinha 1 ano de idade. E como você correu rindo quando seu pai abriu a porta. Conhecemos as emoções, mas precisamos controlá-las para poder estar em equilíbrio. E essa é a chave para a transmutação. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento queria sugerir algo ao Ed sobre controlar suas emoções. O Sr. Cash falou que é melhor ela fazer isso em particular, se ela quiser. Então ela pergunta para o Sr. Cash. Quando você disse que no momento da morte as emoções que carregamos decidirão onde vamos parar no universo, o Sr. Cash interrompe e diz: a força das emoções. A buscadora de conhecimento continua a pergunta. Então significa que minhas ações neste planeta não determinarão para onde irei no universo? Sr. Cash responde: não. Suas ações coletivas neste planeta já determinaram para onde você irá, porque você criou esse equilíbrio. Então a buscadora de conhecimento pergunta: então uma combinação das minhas ações e da força da emoção no momento da morte? Sr. Cash responde: claro. O que você acumulou aqui na Terra decidirá para onde você irá. Que a buscadora de conhecimento pergunta: em outro ensinamento você disse que no momento em que você nasce, você está destinado a morrer. Você se referia à morte física e não à morte da alma? O Sr. Cash responde: sim, à morte física. Porque uma vez que sua alma é criada, ela existe para sempre. Aqui a buscadora de conhecimento diz: não consigo entender o que você quer dizer com compressão de plasma. O Sr. Cash responde: ah, no CERN eles são muito bons em compressão. Compressão significa criar uma dimensão que permite o movimento dos campos de determinada maneira. Se você apertar um balão de um lado com os dedos, o outro lado se projeta. Você criou uma compressão no balão. Mas o ar dentro dele não muda. Isso cria uma onda. O plasma dinâmico tem a propriedade de criar compressão e ondas também. Nossas estações são criadas pela compressão. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: você quer dizer a compressão do plasma do planeta? O Sr. Cash responde: sim. Sem a compressão dos campos plasmáticos não há variação na vida. É a compressão que dá toda a variedade. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: então, em um lugar onde há sempre a mesma estação e as flores estão sempre nas árvores, isso significa que a compressão é sempre a mesma? O Sr. Cash responde: mais ou menos, sim. Porque está na mesma linha, não há muita mudança. É como no Havaí, onde só há dias em que chove ou não chove. Na África, só há duas estações, a chuvosa e a seca. Porque eles estão próximos do Equador, onde não há muita inclinação em relação ao Sol, então ele brilha diretamente sobre eles. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: como podemos controlar a compressão do nosso plasma para fazer o que queremos? Isso está relacionado às emoções? O Sr. Cash responde: não existe uma técnica, você tem que fazer isso dentro da sua alma. Ou você pode fazer isso dentro do cérebro, o que é muito mais fácil. No futuro chegaremos a essa parte dos ensinamentos em que analisaremos qual parte da emoção no cérebro cria as condições para o movimento do corpo. Não é só levantar e ir a algum lugar. Precisamos criar uma certa pressão ou compressão no cérebro que nos leva a reagir. Por exemplo, se estamos com sede ou precisamos de amor, o cérebro lhe aciona algo para mover o corpo e ir buscá-lo. Não é só levantar e ir ao supermercado comprar algo. Isso já está configurado na emoção e então a fisicalidade responde para poder satisfazer isso. A fisicalidade realiza o que a emoção criou no corpo. Por exemplo, com o amor, você não simplesmente acorda de manhã, vai à floricultura e compra uma rosa para dar à sua parceira e dizer eu te amo. As palavras de amor e a impressão de demonstrá-lo através de uma flor são todas pré-planejadas em seus pensamentos. Você tem a impressão emocional do amor e quer expressá-lo à sua parceira. Então isso leva a fazer todas as coisas para mostrar esse amor. Isso leva à posição de expressar essa emoção. Mas nunca analisamos a nós mesmos em como fazemos as coisas. Nos acostumamos a fazer as coisas cegamente e sem consciência. Sr. Cash continua aqui falando sobre o amor. Algumas pessoas amam tanto seu parceiro que querem lhe dizer 3 ou 4 vezes por dia como o amam, a maneira como ele faz isso ou aquilo, ou simplesmente dizer que o amam. E se o parceiro não for mimado e for realista, ou poderíamos dizer maduro, então ele aceitará o amor e adicionará o amor dele e o devolverá. Mas em geral as pessoas não se relacionam dessa maneira. Para muitos, pode ter passado um século desde que disseram ao parceiro que o amavam. Não fazemos isso porque isso cria uma condição, e aqueles que não são emocionalmente maduros podem abusar do amor porque dizem a si mesmos: por que ele está dizendo que me ama? Ele deve querer algo de mim. Se os humanos aprenderem a controlar suas emoções e ao mesmo tempo criarem uma condição para que elas sejam compreendidas e apreciadas e não abusadas, então o mundo se tornará diferente. Aqueles que nunca experimentaram o amor verdadeiro, se você disser a eles que você os ama, eles pensarão que você está dizendo isso porque precisa de algo deles. Ou eles podem começar a pensar no que podem obter desse amor para se beneficiarem com isso. Outros podem responder: ah, vai dar uma volta, eu também posso amar um cachorro. É importante não nos tornarmos escravos do amor. Se compreendermos, então podemos ajudar a pessoa amada a compreender que estamos dando a ela o que ela precisa, porque isso faz parte da necessidade. Satisfazemos a necessidade dela para que ela possa confirmar a existência dela, mas não permitimos que ela abuse de nós. Recebi muitas mensagens nos últimos dias para comentar sobre a situação no Irã. Em relação ao que está acontecendo no Irã e como parte do nosso trabalho político, a situação é extremamente ruim. Isso novamente remete à religião e ao que outras religiões querem fazer umas às outras. Prefiro ficar fora disso neste momento porque isso pode prejudicar toda a estrutura da Fundação Cash em relação ao que anunciaremos e ao que acontecerá. Sofremos com os iranianos, sofremos com toda a humanidade em condições como esta. Minha alma vai para aqueles que perderam a vida. E espero que aqueles que estão sentados esperando para se beneficiar da situação entendam que coisas como esta precisam de muita compreensão para se manter fora delas. Voltem e leiam a previsão que fiz em 1º de janeiro de 2026. Eu expliquei que haverá muitas mudanças de regime. Isso vendo o que está prestes a acontecer. A primeira foi o que fizeram na Venezuela. Estamos vendo coisas em outros países também. Mas estejam cientes de que quando você encurrala um gato, ele morde de volta. Esta é a situação que temos no Irã e é uma questão de sobrevivência. Um lado está lutando para obter a liberdade e o outro sabe que se eles obtiverem a liberdade será o fim de tudo. Estamos nos mantendo fora da situação por agora. É horrível o que está acontecendo. Eu já passei por 2 revoluções. Estamos perdendo um grande número de vidas. Aqueles que começaram isso e estão matando nas ruas, a maioria deles não são iranianos. Mesmo que pareçam iranianos nas notícias, eles não são. Os tiros disparados contra as forças de segurança são principalmente de israelenses treinados. É o mesmo que eles fizeram na Líbia, onde contrataram 20 italianos para iniciar a revolução. A maioria dos que vemos espancando e matando outras pessoas não são iranianos. Recebemos relatórios especiais sobre quantas pessoas foram recrutadas em nações árabes durante as últimas 5 semanas para ir à guerra no Irã. Portanto, ficamos fora disso e espero que a nação saia ilesa. Anos atrás, os britânicos e americanos fizeram um plano para dividir o Irã em 5 ou 6 partes. Agora, este é o ato final do plano secreto deles. O Irã é um país enorme. No entanto, a maior preocupação para mim agora vem dos relatórios confidenciais de segurança que recebemos. Eles dizem que os americanos estão secretamente envolvendo soldados taianeses para a área do Sudão para envolver os chineses em um conflito. Esta é a coisa mais perigosa que está acontecendo agora. Os soldados taianeses estão sendo levados para esta área porque os chineses também estão lá. Eles estão tentando provocar uma guerra com a China por causa de Taiwan. Esta é a parte mais perigosa do expansionismo que vemos acontecendo agora, e é uma parte muito assustadora deste episódio. Pergunta para o Sr. Cash: alguma notícia sobre a entrega do gerador elétrico de gás? O Sr. Cash responde: esperamos que seja este ano e as coisas estão acontecendo. Não divulgamos essas coisas por causa do que elas fazem nos bastidores. Tivemos um revés com uma perda enorme e que tivemos que corrigir. Como vocês sabem, perdemos milhões, então tivemos que reestruturar sua produção. Não é apenas a produção, é licenciamento, certificação e tudo mais. A tecnologia está pronta, mas desta vez não estamos apenas produzindo 1 ou 2, estamos entrando em uma produção em massa. Produziremos centenas de milhares de uma só vez. Há um plano e uma estrutura que está sendo implementada no momento, mas não podemos falar sobre isso. Tínhamos espiões da Bélgica sentados entre nós, criando confusão, e tudo o que fizemos, de repente, não deu em nada. Agora podemos falar sobre isso abertamente de uma maneira muito diferente. Vimos o Sr. Zarif, que era o chefe das negociações nucleares do Irã, e agora ele se tornou parte da nova liberdade do Irã contra os ayatolás. Foi o Sr. Zarif quem gravou 2 horas e 55 minutos de todas as mentiras sobre mim contadas pela minha ex-esposa ao gabinete iraniano. Tínhamos tudo preparado, então foi destruído. Desta vez, não vamos falar sobre isso até terminarmos. Alguns novos fones de ouvido obeso foram enviados. Há um retido na alfândega, mas eles não entendem o que essa tecnologia faz. Então nos dê mais alguns meses e isso será resolvido. Pergunta para o Sr. Cash. Como ditamos a estrutura do Pentágono na pele? Por exemplo, a comoção? Sr. Cash responde. Você não faz isso, seu cérebro faz isso. Existem 3 camadas de pele no corpo do homem. As células da camada do meio têm a força dela e dão a cor, a forma, a suavidade da pele, onde o cabelo cresce e tudo mais. Você não tem voz nisso. Está embutido nos campos da camada do meio. A camada externa impede que o exterior entre, e a camada interna mantém o que está dentro como está. A única parte que você pode mudar é a camada do meio. Ela pode ser variada através da emoção e mudar a cor, a forma e a estrutura da pele. Tudo é ditado pela pele do meio. Até mesmo parte da sua emoção, porque se você mudar isso, você pode mudar tudo na sua pele. Não podemos ditar isso, é pré-definido através de informações coletadas da estrutura genética da distância do espaço. O princípio da cor é que o que vemos é o que o objeto não pode absorver. Todo o resto é absorvido ali. Algumas coisas na tecnologia nano relacionadas à estrutura das camadas da pele. A distância entre as camadas determina a cor da pele. Se a camada intermediária estiver mais próxima da camada interna, a distância é maior na camada externa, então ela absorve. Por favor, acompanhe com o desenho aqui das células da pele ou das 3 camadas para poder entender melhor. Essa parte não é dita muito claramente pelo Sr. Cash. A maior diferença entre a camada externa e a camada interna permite que mais cores sejam absorvidas assim ou menos cores sejam absorvidas. É por isso que os negros permanecem sempre negros, porque essa diferença é muito próxima da camada interna e todas as cores são absorvidas. É o oposto para a suavidade da pele. Quando o meio está mais próximo da parte externa e com uma inclinação, isso torna a pele mais suave. É por isso que os chineses têm pele macia. A pele branca ela tem uma suavidade diferente, a pele do Oriente Médio é mais áspera porque absorvemos de forma diferente. É a camada intermediária que decide. O posicionamento das camadas e a força do campo afetam a emoção. Por exemplo, a linha do pudor é onde existem certos locais diretamente ligados à emoção. Se um estranho lhe tocar ali, receberá uma bufetada. Mas se for o seu amante, receberá um abraço. A inclinação da camada do meio é decidida pelas emoções. Os mundos da ciência e da medicina não compreenderam isso, porque eles nunca fazem isso, eles apenas veem a fisicalidade. A distância entre a posição e a posição das células determina tudo. Se você tem uma emoção errada da qual não gosta, ou uma emoção de abuso, ou qualquer outra coisa que você veja, então você trava a camada em uma posição específica ali. Então você pode ter todos os tipos de coisas, como catarata, eczema e tudo mais. Isso ocorre porque você travou a emoção e quer mostrar que está sofrendo com isso. Você pode ver eczema nos cotovelos ou nos dedos das mãos, ou em uma determinada parte do corpo. Isso mostra certas emoções. Por que queremos mostrar isso no cotovelo, nos calcanhares, na planta do pé ou na pele? Por que é que temos isso quando passamos da puberdade e não antes dela? Porque é devido às emoções. Essas camadas nano decidem que forma e textura sua pele vai ter e como é que vai colocar isso em posição. Devido à sua profundidade, decide se vai ter cabelo, se vai ficar de pé ou se não vai ter emoção e todo o resto. Nós carregamos parte disso de nossos ancestrais, como a cor da pele, parcialmente isso vem através da emoção e, quando você diz que seu rosto se parece com o do seu pai, ou seus lábios com o da sua mãe, tudo isso vem da emoção dentro disso. Pergunta para o Sr. Cash, o que é vitiligo e por que a cor da pele muda? O Rick aqui diz, você já falou sobre isso antes, é quando, por exemplo, uma pele negra pode ter manchas brancas e coisas do tipo. O Sr. Cash responde, novamente tem a ver com a distância do espaço que é colocada ali ou por causa da estrutura que criou essa distância. Aqui o Rick pergunta, isso seria por causa de mudanças emocionais ou é apenas uma questão estrutural? O Sr. Cash responde, é uma mudança estrutural que é definida pelas emoções. Não vem necessariamente da própria pessoa, pode vir de gerações passadas. Foi definido para estar lá. Nós trocamos as células da pele a cada 20 ou 30 dias ou algo assim, e como é que essas manchas brancas são recriadas a cada vez lá? Porque foi pré-definido para fazer isso, o que vem através das emoções ou condições do passado, ou por causa do que queremos fazer. Todos os produtos químicos que eles usam para mudar a cor da pele afetam principalmente essa distância do espaço. E eles não entenderam isso. Você pode usar suas emoções para mudar a cor da pele. Aqui o Rick diz, uma buscadora de conhecimento deu um depoimento dizendo que seu cabelo mudou repentinamente de cinza para castanho quase instantaneamente. Não foi o cabelo que cresceu que mudou de cor, mas todo o cabelo dela de uma vez. Sr. Cash responde, tudo isso novamente ambiental e emocional. Aqui o Rick diz, ela relaciona isso a um workshop algumas semanas. Sr. Cash responde, eu li isso, mas temos que investigar mais a fundo e o que está por trás disso. Não ouvimos nenhum buscador de conhecimento careca dizer que de repente ficou com o cabelo afro-hippie. Eles não cresceram o cabelo durante as sessões e nem mudaram de cor. Você tem que entender o que está por trás do ambiente desse caso específico. Pergunta para o Sr. Cash. Se a alma do homem carrega características da Terra, os sistemas de transporte criados pelo homem também têm características distintas em termos de campos magnéticos? Sr. Cash responde. Sim, eles carregam a impressão digital. Pergunta para o Sr. Cash. Pelo que entendi, as frequências interagem com os raios criadores. Sr. Cash responde. As frequências não interagem, elas fazem parte da estrutura. Quando você quiser entender o plasma, observe o comportamento da água nos oceanos e não no copo. Os oceanos são um ótimo exemplo, eles explicam toda a condição. Se uma onda bate na parede apenas uma vez, pronto. Mas se elas continuarem batendo na parede uma após a outra no mesmo lugar, isso moverá a parede, mudará ela. Gradualmente se acumula nela. É o mesmo com o plasma. Se você criar certas ondas, depende da distância entre as duas e de como uma pode carregar a força de campo da outra, que determina assim sua posição e condição. O que acontece com as ondas no oceano é a mesma coisa que acontece na tecnologia do plasma na criação. Não importa se é a sua emoção ou a estrutura da dimensão física e o resto. Então depende da frequência com que as ondas atingem a parede. Se for uma a cada hora, não é suficiente para fazer algo, mas se for a cada segundo, criará uma reação. Então, torna-se uma frequência com o intervalo de tempo e a força da onda e isso decidirá. Portanto, não é apenas uma frequência, não. Pergunta para o Sr. Cash. Grande professor Cash, em uma ocasião você nos informou que a matéria-prima da alma humana é uma coisa e o professor enviado pelo Criador é outra. Na antiga astronomia chinesa, Shibi era o nome de uma constelação localizada ao norte da Ursa Maior e era considerada a morada do Senhor do Céu. Isso é verdade? Você sente um campo de força maior do Criador quando se aproxima dessa área? Sr. Cash responde. Não sei onde isso fica. Como posso saber? Aqui o Rick pergunta. Você sente campos diferentes e estrelas diferentes quando olha para o céu noturno? Sr. Cash responde. Sente-se emoções diferentes. Anos atrás, quando eu costumava ficar entediado, você pode criar todo tipo de coisa com as mãos, reunindo as energias. Você pode realinhar muitas luzes. Eu disse antes como você pode criar uma visão de um OVNI ou de um meteorito. E não é trazer, você invoca os campos para criar a emoção da observação. Você pode criar a visão de um OVNI para uma única pessoa ou um grupo de poucas pessoas verem. É o mesmo processo com tudo mais quando você quer manifestar algo. Qualquer pessoa pode criar luz entre as mãos. Mas quem pode lançar ou expandir as luzes para que elas se tornem elas mesmas? Nunca ensinaremos essa parte porque a raça humana é muito imatura para compreender e lidar com essas energias. Antes, na Itália, ensinamos a vocês a criarem luz entre as duas mãos. É como uma alma. Mas e se vocês expandirem essa luz e se tornarem parte dela e se colocarem dentro dela? Então vocês podem fazer a transmutação. Isso requer muita compreensão. Pergunta para o Sr. Cash. Os buracos negros contrabalançam a força da expansão do universo ou eles são a fonte dessa força? O Sr. Cash responde. Não, eles não são. Eles funcionam coletivamente. O buraco negro é apenas uma escuridão para vocês e pode ser uma luz branca para outros, como explicamos antes. Depende do ponto de observação. Um buraco negro é tanto quanto ser uma estrela. Ele tem gravitacional e magnético. Depende de onde você está em relação a ele. Pergunta para o Sr. Cash. É possível com a tecnologia do plasma impedir que a superfície da Terra aqueça, o que então evapora a água e sua fuga pela atmosfera, como aconteceu em Vênus com a perda dos seus oceanos? Sr. Cash responde. Vênus perdeu seus oceanos porque estava sendo puxado em direção ao Sol. Ninguém pode impedir esse processo. Essa parte que não ficou clara. Rick então diz. E quanto a Marte, onde a água embaixo da superfície nos polos, seria possível criar uma atmosfera plasmática para reter os vapores de água de dentro do planeta, em vez de permitir que eles evaporassem? Seria possível criar uma atmosfera? Sr. Cash responde. Com que finalidade isso? O Rick responde então. Por exemplo, Elon Musk está planejando se aposentar em Marte. O Sr. Cash então diz. Provavelmente aposentado no cérebro. Esqueça isso. Rick então diz, uma das ideias dele é usar um dispositivo nuclear não radioativo para criar uma atmosfera em Marte. Ele acha que pode criar poeira que permitirá a criação de uma atmosfera. O Sr. Cash responde, é mais fácil criar uma cúpula de plasma e viver nela. É muito natural e normal. Pergunta para o Sr. Cash, haveria um ancestral original para os seres celestiais, outro para os humanos e ainda outro para o Criador? O Sr. Cash responde, vai sonhando. É tudo a mesma coisa. Tudo vai para um. É tudo um. Se você entender o ensinamento de hoje, tudo vem de uma única fonte. Depende de como interage consigo mesmo. É a mesma situação com a massa, o peso e o resto. É tudo a mesma coisa, depende com o que eles estão interagindo. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento faz uma pergunta médica sobre seu filho e foi encaminhado ao Dr. Kern. Aqui outro buscador de conhecimento pergunta sobre um teste que é chamado de Michelson-Morley, se ele valida a física do plasma, de que o Sr. Cash está falando. O Sr. Cash não está familiarizado com isso. E não respondeu sobre isso. Aqui você pode ler a transcrição e o próprio material de referência para poder entender melhor sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. Haverá oportunidades para as pessoas interagirem de várias maneiras com o jogo da iluminação no futuro? Você pode dar alguma dica de como isso poderia funcionar? Um membro do Conselho Universal estava se perguntando como eles poderiam operar dentro do ambiente do jogo para ajudar as pessoas ou ajudar nas condições que estão ocorrendo no planeta. Sr. Cash responde. O jogo está em sua infância ainda, e ainda está sendo adicionado e atualizado à medida que avançamos. Diferentes fatores serão levados em consideração. Tudo depende dos desenvolvedores e de como eles fazem isso, porque temos que encontrar uma maneira de evitar que as pessoas fiquem entediadas. Nos dê tempo para resolver isso. Depois de março, passaremos para a próxima fase. Há muitas coisas que precisam ser feitas. No momento está tudo muito agitado nos bastidores. É extremamente difícil encaixar isso em nossa sociedade da maneira como ela é. Nossa meta é fazer com que 1 bilhão de pessoas joguem regularmente nos próximos anos para obter uma renda. Isso mudará muitas coisas. Em relação aos atalhos, eles não trarão iluminação se você os usar. Tente fazer com que seu corpo, cérebro e emoções compreendam isso. Não é um jogo para ser concluído. Gradualmente, o jogo passará por muitas mudanças à medida que o desenvolvemos. Muito obrigado. Espero que vejamos mudanças maiores ao nosso redor, de uma forma positiva. Fim do índice rápido do Workshop 625.